Você sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Você sabe bem quem eu sou. Como é que é? Banda Kimi. Em algum lugar dentro de mim existe um mundo que só eu vejo. Ou eu pinto e encaro a realidade. Mas o que está faltando? O que está faltando? Quando eu fecho os meus olhos, te encontrar, juro, vou te encontrar. Tem o céu escuro, mas eu fecho os meus olhos. Vou te encontrar, juro, vou te encontrar. Carretão, live show, a vibe. Sei que vou te encontrar, vou te encontrar. DJ David Show, Vitor Lima, o experiente DJ Jara. Vou te encontrar, vou te encontrar. Te encontrar, tem o céu escuro, mas eu fecho os meus olhos.